Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Estamos mais uma vez no ar com o programa Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Hoje o nosso programa com o título Água e Espírito, as Mitologias Líquidas. Quem quiser entrar em contato com a gente pelo telefone 3222-1571, pelo Instagram, @noscharlas, ou pelo Facebook, programa Nós, Nos Outros. Hoje nós temos como convidado o Anderson Neres, que também é nosso colaborador da rádio. Sim. Satisfação. Ele é graduando pela Universidade Federal de Pelotas no curso de Antropologia. Temos também a Ingrid Santana, pós-graduando em Arqueologia e Patrimônio pela PUC e mestranda em Antropologia pela UFPEL. Boa noite. Temos o Luiz Felipe da Silva de Lima, o PH, que a gente vai chamar de PH, que também é mestrando em Antropologia pela UFPEL. Olá. Então, acho que a gente pode começar apresentando seus trabalhos, né? Que hoje a gente vai trazer como a gente está nessa série sobre águas, a gente hoje vai trazer o aspecto mais mitológico dessas relações entre humanos e águas. Então, PH, começa. Tá. Bom, eu me formei na FURG em 2018, né? Sou arqueólogo e na minha monografia eu trabalhei com arqueologia pré-colonial com sepultamentos humanos de um tipo de sítio arqueológico que tem no Planalto, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, que são os abrigos sob rocha com sepultamento. E na minha monografia, exclusivamente, a minha intenção era estudar esses esqueletos humanos para saber o que aquelas pessoas que estavam ali tinham sofrido na vida, de doença, qual a idade que elas tinham, qual o sexo, enfim, né, traumas, essas questões mais de saúde, saúde pública, digamos assim. Sendo que eu tive a chance, que acho que na graduação é um pouco raro, de você poder ir para campo para fazer uma pesquisa, né? E quando eu me deparei com o campo, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que tinha uma cachoeira logo em frente, né? Que a sonoridade da cachoeira era algo muito forte, muito presente. Então a gente estava trabalhando durante o dia todo, vendo os esqueletos humanos, olhando o sol e o som da cachoeira. Então foi uma coisa que me marcou. E eu fiz essa parte da minha monografia com os esqueletos, né? Aí eu descobri que tinha 11 indivíduos, alguns tinham algumas doenças como anemia por deficiência de ferro, que é algo comum assim na pré-história. Porém, essa paisagem me tocou e eu queria começar a entender o porquê então que as pessoas estavam enterrando naquele tipo de sítio arqueológico com essa visão, com essa paisagem. E aí tem um professor aqui da antropologia, né, o Rogério Rosa, que ele trabalha com caingangues. E no doutorado dele, ele assinala que para os caingangues tem um certo tipo de água, né, que ela, segundo ele, corre do topo da serra e vem do leste para o oeste. É uma água que tem relação com os deuses e com o mundo dos mortos. E isso eu comecei a pensar, será que na Gruta do Lava Tudo também aconteceria isso? E, bom, só olhando pelo relato mitológico, é uma água que corre do topo da serra, porque é uma cachoeira, assim, uma interpretação minha, e ela corre do leste para o oeste. Então eu estou entendendo que a Gruta do Lava Tudo possa remeter no passado a esse mito atual, né? E na minha dissertação de mestrado, quero expandir um pouco isso para saber se isso ocorre só em Urubici, onde tem a Gruta do Lava Tudo, ou se toda a extensão do Planalto, onde tem abrigo com sepultamento, se essa característica ela continua, da água que corre do leste para o oeste. E para tentar entender esses locais como importantes, porque eu penso como vários pontos que se entrelaçam, né, um emaranhado, né, de íngole, assim. Tu tem um ponto que são os sepultamentos, aí tu tem outro ponto que são as pessoas vivas, tem um ponto que é a água, tem um ponto que é o sítio, tem um ponto... E eu quero entender como é que eles se juntam para formar aquilo, que é o abrigo com o sepultamento, sabe? E para isso eu pretendo analisar diversos mitos ao redor do mundo, que falam de cachoeira, que falam de rios e em relação com a morte, e abrigo também, né? Caverna, grutas, enfim, para pensar o que eles poderiam estar pensando no passado e uma forma mais direta ver o que os Kaingang e Xukleng, que são descendentes do Ije, que a gente estuda na arqueologia, o que eles pensam hoje em dia sobre essas características também, que eu possa remeter ao passado arqueológico. E acho que é um pouquinho que eu posso falar da minha pesquisa por aí. Ingrid. Oi. Meu nome é Ingrid, eu sou graduada pela Universidade Federal do Rio Grande, pela FURG, sou formada desde 2015, sou pós-graduando em Arqueologia e Patrimônio pela PUC e faço mestrado na UFPEL em Antropologia. O meu tema de TCC, já na minha graduação, era Umbanda, né? Especificamente falando sobre gira de caboclo na Umbanda rio-grandina, então trabalhava com entidades. E aí, posteriormente, com afecção, muita afecção em campo e muita pesquisa com os grupos, né, que eu faço uma arqueologia do presente, já vai meio assim, é quase que um bem mais atual do que o do PH, né, que já é uma coisa pré-colonial, a minha realmente são sociedades contemporâneas. Então, conversando com eles, eu percebi que eu tinha essa necessidade de falar sobre o batuque gaúcho. E esse batuque gaúcho para falar sobre representatividade negra dentro da própria academia e demonstrando tanto a afecção no meu próprio trabalho, quanto demonstrando esse sagrado. Eu não estudo especificamente a questão da água, eu estudo batuque de um aspecto muito mais amplo. Mas foi um convite, principalmente pelo meu orientador, né, que é o Cláudio, que vocês já tiveram aqui, que trabalha com imaginário, eu também acabo trabalhando bastante com imaginário, porque como o batuque de forma geral, nós temos muitas coisas ligadas à água, é um dos contatos mais inerentes entre nós humanos e os sobre-humanos, né, os super-humanos, os orixás. E também talvez por ser filha de Iemanjá, então ele, né, me colocou aqui e na realidade e aí eu comecei a refletir sobre todos os pontos dentro do batuque, dentro das casas que eu pesquiso, das coisas que eu já vi, o quanto que a água está sempre presente, né, que é um contato realmente direto, né, entre as formas de nós sermos aqui na Terra e aquilo que nós projetamos e que nós entendemos no universo. É mais ou menos isso, assim, a minha pesquisa. Muito bem, Anderson, fala um pouquinho da tua participação. Boa tarde aos ouvintes. Dizer que é um prazer estar aqui hoje como convidado, né? Esse é uma. A gente. Eu iniciei, né, lá na cadeira da professora Cláudia Turra, né, em 2018, de filme etnográfico. E a partir daí a gente criou diversas redes, né? E uma dessas redes foi o grupo, o projeto, na verdade, Graxaim, que é uma ideia do Leandro, do doutorado em antropologia. E a partir daí a gente começou a botar no papel e idealizar projetos, né, que poderiam vir a ser concretizados com o que cada um poderia ajudar, né, com equipamento de filmagem ou áudio, edição, por exemplo, onde qualquer um poderia fazer parte e poder acrescentar um processo coletivo assim de construção de vídeo ou algum experimento mais voltado à sonoridade de alguma cultura ou alguma forma de expressão. Então, esse ano a gente conseguiu partir para essa que a gente chamou de uma imersão, né, que foi em Porto Alegre e Tramandaí, onde a gente registrou lá a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, e em Tramandaí algumas manifestações da Festa de Iemanjá, né? A gente não conseguiu cobrir 100% até por conta do deslocamento, né? Que a gente saiu de Porto Alegre e já foi no mesmo dia para Tramandaí fazer esse registro. E a partir daí a gente vai. Captamos imagens, fizemos fotos e a partir daí vai sair um documentário, né? Já tem o um nome, é Rainha do Mar, que já está em processo de edição e tudo mais. Até. Já tem já uma proposta para se apresentar na RAN, né? Agora desse ano. Então, PH, o que que tu acha dessas? Porque a gente fala em água, a gente geralmente Liga a água à vida, né? Que a água traz vida, que a água purifica, que a água lava. Que, como que tu entende a partir daquilo que tu já trabalhou, né? Por que que esses sepultamentos estão ali onde estão, perto da água? Porque aí tu liga a água com a morte, né? E isso é um aspecto importante de um elemento mitológico, que ele tá ligado tanto à vida quanto à morte, né? Então eu queria... Eu tô trabalhando com uma perspectiva animista, que eu vejo que tudo tem espírito, né? Então essa água, assim como a floresta, assim como a própria pedra, tudo tem uma influência, porque ele tá vivo, perante a pessoa, né? E essa pergunta que é muito interessante, porque numa aula que eu tive com a Loredana Ribeiro, e a gente entrou numa discussão que eu falava que era águas da morte, e ela falava, não, são águas da vida, né? Então eu fiquei meio confuso, sabe? Porque, tá, pra mim realmente é uma água que tá representando a morte, mas ao mesmo tempo ela tá representando a vida também, sabe? E eu acho que vai muito dessa questão da água ser tão fluida, que ela passa por tudo e entrelaça tudo, e você realmente não tem como ficar separando morte de vida. E isso é bem confuso pra mim também, sabe? Mas eu acho que... Eu penso mais pela questão realmente da... Talvez a propriedade transformativa da água, que consegue transportar de um mundo que é vivo, que não está separando do mundo dos mortos ao mesmo tempo, mas sabe, ela facilita essa locomoção, está ali sempre junto das pessoas. Não sei, eu acho que vai muito por essa questão da fluidez mesmo, né, dos mundos e tal. E é isso que a gente estava falando nos bastidores, sim, né? Que a água é uma ligação entre o sagrado e o humano. E na realidade, eu até anotei isso, né? Boa parte das sociedades, se não a grande maioria, assim, que a gente observa, tem uma ligação com a água simbólica que ultrapassa o conhecimento, né? Porque não tem como a gente estudar cada ontologia e cada cultura, infelizmente. Seria bom que se cada antropólogo, cada arqueólogo se dedicasse. Mas a maioria tem o elemento água de alguma maneira ligando sagrados. A gente vê isso no cristianismo, a gente vê isso em religiosidade matriz afro, nos indígenas. Na realidade, as religiões de matriz africana, elas têm muito isso também. A água, por exemplo, o mar. Não é que a Iemanjá seja a rainha do mar, ela é o mar, entende? É aquela força ali, né? O mar é a Iemanjá. Eu sempre cito em francês, porque em francês é la mer, né? Que é como se fosse a mar, o mar é feminino. Então é uma força inerente feminina. E essa força, né, na ótica africana, não africana, afro-brasileira, ela é a Iemanjá. Então, a Iemanjá é muito mais que uma representação. A Iemanjá é aquela coisa da virada ontológica mesmo, né? Não é mais o representar, é o ser, né? E é exatamente isso que o PH estava falando, né? E é muito difícil para a gente que está tão acostumado numa visão moderna ocidental, e isso é tão reforçado dentro da academia, a gente... sair do nosso meio de conforto e pro outro lado e perceber essas relações, né? Porque é outro olhar, é outra forma de apreensão, é outra ontologia, já não é nem mais cultura, né? É outra forma de ver o mundo mesmo. Eu brinco assim, a diferença cultural é você chegar na Europa, todo mundo é moderno ocidental. Mas a cultura do alemão vai ser diferente da do italiano. Muito diferente você pegar uma cultura moderna ocidental e você comparar de um aborígene. Aí são ontologias. É uma forma de percepção de mundo muito peculiar e muito particular, né? Eu tenho professor Lucas, né? Lucas Silva. Ele falou que a gente tem que fazer uma arqueologia, né? No caso dele, arqueologia, com os pés na água, né? Então, que muda a perspectiva, muda aquilo que tu enxerga, né? Quando tu muda o teu referencial, tu muda todo o teu discurso a partir daquilo ali que tu tá fazendo, né? E a água, ela tem essa característica dessa fluidez, né? De trazer as coisas. Então, acho que agora a gente vai ouvir uma música aí pros nossos apoiadores culturais. Então, a gente vai ouvir Lamento das Águas na Beira do Mar, de Matheus Aleluia. Quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos.

Eu estava citando, a minha família é extremamente... Eu venho de uma família evangélica, né? E a minha mãe é evangélica e ela fala da Iemanjá como se fosse uma antiga conhecida dela. Então, assim, a Iemanjá é o que eu brinco, agrada gregos e troianos, né? A procissão dela não leva apenas fiéis afro-brasileiros, por exemplo, de batuque, ou brasileiros, como é o exemplo da Umbanda, que já é uma coisa mais sincrética no seu próprio nascimento. Mas a festa da Iemanjá, ela também leva fiéis e pessoas que às vezes nem acreditam em nada, mas que acreditam nessa força inerente da água, né? Nessa ontologia desse poder criador, porque a Iemanjá é a grande mãe, né? E aí eu não sei se já falo um pouquinho da mitologia africana em si, para diferenciar. Pode. É, assim, gente, o que é que diferencia? Em África, existem mais de 300 orixás, né? Quando a gente chega no candomblé, a gente tem de 16 a 32. Aqui no batuque, nós temos 12. Foi porque foi vindo pelo Atlântico e foi perdendo? Não, né? Foi uma série de adaptações e uma série de percepções do mundo. Em África, o mar é um homem, é o Olokun, tá? E, na realidade, ele seria o pai da Iemanjá pela mitologia africana. E o que é que acontece? Quando o negro escravizado, né, que ele foi raptado da sua terra, que ele foi escravizado, submetido a horrores, que eu acho que eu não preciso nem mencionar aqui, o mar passa a ter uma figura feminina, que é a Iemanjá. O Olokun se perde, é muito difícil, você vê em uma casa de batuque, até mesmo de candomblé, citando esse orixá, e a Iemanjá que fica. Por que que o mar se torna essa força feminina, né? Indo para a teoria do imaginário. Porque abriga, porque conforta. Porque o mar passou a ser, para esse negro escravizado, a única salvação. Ele representava tanto o retorno ao lar, quanto o alívio supremo, que era a morte. Então, que também acabaria sendo um retorno ao mar, né? Então, o mar representava duplamente o conforto, e é um conforto digno da grande mãe. E Iemanjá se torna dessa forma. Todas as orixás femininas no candomblé e no batuque, né? E na Umbanda também, são grandes mães, mas a Iemanjá é considerada a mãe de todos, né? Eu brinco que não existe acima dela, existe igual a ela, que seria o Oxalá, e eles casam, né? Então, é uma parceria. Então, ela se torna a grande mãe de todos, e para esse negro escravizado, que passando por tudo, né, tudo que passava, precisava desse conforto, e esse conforto adquire essa forma feminina. Então, se vocês repararem, a maioria da nossa relação, da relação do brasileiro, eu não sei tanto como é no Rio Grande do Sul, porque eu também nunca fiz essa pesquisa específica, mas na Bahia o mar é muito, muito feminino. O mar tem... Quando a gente fala a respeito do mar, tem essa sensualidade. Eu não estou falando do que mulheres são, é o feminino dentro da teoria do imaginário. Mas tem essa sensualidade, tem esse mistério, tem esse calor, tem esse abrigo, que isso é herdado dos nossos antepassados, né? Pelo menos dos meus, que eu sou descendente de negros. Então, em algumas nações de batuque, porque aqui no Rio Grande do Sul, como eu estava comentando, e a religiosidade afro é o batuque, existem diversas nações. O candomblé é uma nação queto, mas o batuque tem outras nações. Em diversas nações e percepções, quando um pai de santo ou uma mãe santa, ou seja, o sacerdote, né, ele falece, o filho de santo é levado para a praia para lavar a cabeça com a água do mar, que é para afastar o egum. O que é que é esse egum? O espírito, né? O espírito desse pai de santo, para não ficar atordoando a ideia, entendeu? Para ir embora. Então, lá vem, de novo, essa coisa da água como vida, como morte, porque tá livrando, né, o morto, aquele que já se foi, pro mar, que é energia vital, não deixa de ser, e, ao mesmo tempo, tá dando vida pra esse filho de santo, para ele não ficar atordoado, não ficar, né? Porque dizem que quando tem... Dizem não, né? É verdade. Mas dizem que quando tem muito egum, que você meio que fica louco, né? Que ele espita aquela coisa meio de filme de terror. você fica assustado o tempo todo, você fica vendo vultos, é uma coisa horrorosa, a gente não indica pra ninguém. Também vocês podem colocar atrás da porta uma aguinha com sal grosso, que já funciona bastante, é um afastegum. Essa é uma dica, rapidamente. E basicamente isso, acho que o resto são as coisas que a gente faz de contato já dos humanos com o sagrado, né? Eu acho importante estudar a paisagem com mito, né? Porque eu vim do projeto que se chamava Paisagem G do Sul do Brasil, né? Então, por paisagem, eu nunca me imaginei que eu ia estar trabalhando com paisagem dentro do projeto de paisagem, enfim, né? Aí eu acho importante, porque, segundo todo mundo que estudava, essa prática funerária que eu estudo seria uma prática que foi esquecida pelos indígenas atuais. Mas esquecida por quê? Porque você não está conseguindo ver um link totalmente direto, como uma cerâmica ou alguma coisa. Aí o Eduardo Góes Neves, ele fala que, na verdade, para você entender o passado arqueológico e fazer essa história de longa duração, tu tem que ver os mitos, as lendas, as paisagens, né? E é basicamente o que me leva para frente para fazer essa pesquisa. Eu quero, sim, entender que é o passado de alguém. Aí eu botando, né, esquecer minha neutralidade, eu tenho uma intenção de falar. Não existe neutralidade, né, PH? Na realidade, é isso que eu gostaria de dizer. Gente, assim, se vocês estudam humanas, seja qualquer tipo de humanas, e você diz que você tem neutralidade científica, desculpa, você é um baita mentiroso. É impossível. Você tem uma perspectiva, você foi criado por alguém, você veio de algum lugar. Você pode crer que você é neutro, mas só esse crer já é né? É uma fé. Você tem uma fé de que você está sendo o objetivo. Isso é uma mentira. Só que assim, isso pode ser utilizado, entre aspas, na inocência, na ingenuidade. O professor Cláudio fala isso diversas vezes. Eu achava que eu era neutro. Eu não percebia o meu local de fala que era tão privilegiado. E ele fala isso numa boa, né? E era por inocência. Mas você também pode usar, como a gente está vendo um monte de profissionais, agora a gente tem que se referenciar na política, utilizando desse discurso para massacrar povos que historicamente sempre foram massacrados, né? Então, assim, essa neutralidade não existe, a não ser que você seja de uma baita exata, sabe? Uma física, né? Nem física quântica, nem isso, mas assim, né? Aquela coisa. Mas, assim, aí vai ser a perspectiva que você vai escolher o seu local de fala. E, tipo assim, isso é importante. Lendo o Batuque do Rio Grande do Sul, do Norton Corrêa, que eu admiro bastante, uma das coisas que eu mais admiro, porque foi a dissertação de mestrado que ele fez nos anos 80, ele fala no início, eu sou um homem branco, de origem católica, assim, assim, assim, estou estudando esse grupo dessa forma, assim, assim, assim. Isso é importante, você tem que saber de onde é que o pesquisador veio. Ele brotou do nada? Ele é um ser onisciente, onipresente? Não, não é. Nós somos de carne e osso. Nós somos passíveis de erros. E, principalmente, nós temos as nossas ideias, nossas origens e nossos objetivos. Porque todo mundo tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? É somente o seu título? O seu objetivo é humilhar alguém? O seu objetivo é dignificar alguém? De dar força para alguém, de trazer honra, qual é o seu objetivo? Isso tem que estar claro no seu trabalho também. E isso é uma postura muito pós-colonial. E eu vejo que, principalmente a galera da Arqueo, mas também tem muita gente ainda da galera da antropologia, que tem muita resistência a fazer isso. Porque é desconfortável, gente. Porque falar em terceira pessoa sempre é melhor do que você falar na primeira pessoa e você acabar falando uma coisa que depois você olha de novo e fala assim, gente, eu não sou tão legal quanto eu imaginei. É um exercício constante. Fazer um mestrado com um viés pós-colonial, por exemplo, ou de virada ontológica mesmo, que é, por exemplo, o que eu faço, por exemplo, que nem eu tava 6 meses com depressão, né? De olhar e falar assim, o que eu tô fazendo? Porque, olha todo o privilégio que eu tive na minha vida, quem sou eu, e você conseguir passar isso pro papel. Não tô dizendo aqui que todo mundo tem que rasgar a pele, que nem, enfim, muita gente faz, que nem eu fiz. Mas se coloca no papel, mostra de onde você veio, porque às vezes você é privilegiado e você não sabe. né? Eu já conheci pessoas negras de pele escuras que elas viraram pra mim e falaram assim: eu sou muito privilegiada, Ingrid. Eu fiz assim: como assim? Ela fez assim: porque eu tive uma casa, porque eu tive uma família, porque eu tive como trabalhar. Eu não precisei, né, trabalhar desde pequeno, fazendo coisa no sinal, fazendo malabarismo no sinal. Minha mãe não era drogada. Então, essas pequenas coisas, não que você vai colocar tudo isso na sua dissertação, né? Mas esse local de fala é muito importante. E essa representatividade é muito importante. Era o que a gente estava conversando aqui na PH. Quando rola essas coisas, talvez eu queira puxar mais a sardinha para o meu lado, porque eu estudo isso. Mas eu me interesso muito pouco por portugueses e europeus, porque quando eu vejo a história deles, eu penso assim: ah, eu já vi isso, tá em todos os livros. E a história dos negros, e a história dos indígenas, que viram números. Uhum. Que no máximo vira aquela ilustração do indígena comendo macaxeira, né? E o negro, aquela negra feliz, em casa grande, senzala, como se fosse a negra sensual, querendo, né, dar o tempo todo pro homem branco. Eu queria colocar mais uma coisa também, que é um pouco crítica, a ciência, enfim. Eu tava comentando antes que a minha pesquisa atual de mestrado é basicamente uma insatisfação com vários pontos, né? A galera antigamente ela pensava que os abrigos sob rocha seriam uma questão hierárquica, né? Se você tem uma posição maior hierarquicamente no grupo, você era enterrado e cremado num montículo funerário que demandava força de trabalho, engenharia de terra, etc. E as pessoas que não seriam tão, né, de status sociais menores, seriam nos abrigos sob rocha. E essa foi a primeira coisa que me incomodou, porque eu não acredito nisso. Eu, né, descarto. Primeiro, a gente tem que entender o que são esses abrigos sob rocha em si, antes de tentar entender ele em relação a outro ciclo funerário também que faz parte. Que pode ter várias explicações, como a gente está falando, se o Kaingang e o Xokleng e o Laclanô são duais, né, clânicos, o abrigo sob rocha pode ser de um lado clânico e o montículo funerário de outro. E essa dualidade vai muito intensa, né, pela água e pelo fogo. Um lado pode ser água, o outro lado é o fogo, enfim, né. E eu queria sublinhar também, agora até me perdi, na verdade, no que eu tava... Ah, tá, bom. Nosso mundo católico tem 2019 anos. 2019 anos, a gente está acreditando na mesma coisa que seria na Bíblia, enfim, etc. Tem uma crítica na arqueologia que a gente não pode associar o passado arqueológico de forma tão direta com o presente dos ameríndios que estão aí hoje em dia. E é uma coisa que me incomodava também, porque o indígena, antes da chegada do europeu, era um, chegou o europeu, mudou, quebrou tudo que ele era, sabe? Veio toda a influência portuguesa. E cadê a resistência que o indígena teve de continuar com as crenças deles, com o que nós chamamos de mitos, que não são mitos, né? É real, é uma realidade deles, enfim. E isso é uma coisa que me incomoda muito, e eu bato na tecla, sim. Eu posso associar o passado arqueológico de 2000 anos atrás com os indígenas atuais, assim como vocês fazem com o nosso mundo ocidental, que há 2019 anos é a mesma coisa, saca? É outra crítica que eu queria fazer, assim, pelo menos ao modo que fazer a arqueologia, na verdade. Bom, pessoal, então a gente vai para nossos apoiadores culturais e a gente vai com a música Canta Iemanjá, do grupo Clarianas. Thank you. aí, meu? Continue em sintonia. Rádio Com 104.5. Aqui a cultura nacional se converge. Que vem com o clube, vem na mente que eu tô em paz. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-1571. Rádio Com 104.5 FM. Coletivo AMU. Todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Aos sábados, das 7 às 8h30, ouça e participe do programa Comunidade Campeira. Produção e apresentação, Jaime Camargo. Comunidade Campeira. Música bem gaúcha, ao sabor de um mate novo. Rádio Com, 104.5 FM, o prefixo da cidadania. Estamos de volta com o programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. E agora a gente vai passar um áudio da professora Alessandra Farinha, da Unipampa, que ela também fala sobre as festas de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Então eu vou colocar esse áudio e depois a gente vai fazer um debatezinho. Olá, saudações. Eu sou a Alessandra Buriol Farinha. Então, sou graduada em turismo pela Universidade Federal de Pelotas, sou especialista em patrimônio cultural, conservação de artefatos também por essa universidade, e o mestrado e o doutorado também concluí no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, tendo como tema das duas, tanto da dissertação quanto da tese, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. No mestrado, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes de Pelotas, e no doutorado, uma festa muito mais longínqua, muito mais antiga, bicentenária, que é a festa de São José do Norte. Então, fui convidada, então, para fazer esse depoimento no programa, pelo professor Cláudio Carli, o qual agradeço o convite desde já, em função de uma reflexão, né, sobre essa devoção das águas, né, essa devoção ligada à proteção dos trabalhadores das águas. Né. Enfim, o que é, então, essa devoção no Rio Grande do Sul? Então, primeiramente, vou falar de maneira geral, como surgiu a devoção. Fui falar um pouco o que foi a festa de Nossa Senhora dos Navegantes aqui no Rio Grande do Sul e o que é, então, como podemos interpretar esta festa, essa manifestação cultural hoje. Em São José do Norte ocorreu a primeira festa de Nossa Senhora dos Navegantes no Rio Grande do Sul em 1811. Principalmente incentivada, quem começou então a fazer esses festejos, essas homenagens, foram estivadores, né? Estivas, então pessoas, trabalhadores do mar, então que trabalhavam em carga e descarga de mercadorias, então ali no canal Miguel da Cunha. Em Porto Alegre, uma festa grandiosa que ocorre desde 1871. E em Pelotas, mais recentemente, ela ocorre desde 1932, vinculada primeiramente à paróquia Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, na região do Porto. E o que foi, né, essa festa? Essa festa ocorre, tem essa aceitação enorme no Rio Grande do Sul e sincretizada com o orixá Iemanjá, vinculada nas tradições das religiões de matriz religiosa africana, principalmente por essa condição hídrica, né, do Rio Grande do Sul. Então, são muitos rios, muitos arroios, a existência das águas, né? E essa condição de estar com a sua vida, o seu trabalho, sua subsistência relacionada às águas. Então, é possível entender que a festa, desde o início, ela se dá, essa festa religiosa, como uma possibilidade de agradecer, né, a essa mística, né, essa questão de agradecer a Nossa Senhora dos Navegantes, a Iemanjá, a segurança nas águas. Então, há uma vulnerabilidade humana com relação à navegação. Né? Então, nós, navegando, estamos suscetíveis a morrer, né, por intempéries, por tormentas, enfim. Então, desde o começo dessa devoção, da, né, enfim, desde a antiguidade, enfim, as divindades femininas com relação às águas era essa questão da proteção em viagens, né? E tanto a transporte, o trabalho, enfim, o contato do homem com as águas, então era necessário agradecer pela vida e ao mesmo tempo suplicar pela saúde, então, no futuramente. Então, é uma relação de troca. Então, em Pelotas, por exemplo, depoimentos e documentos comprovam, então, essa questão da organização da festa por associações, por congregações, por grupos de homens e de meninas que se organizavam em procissões, né, procissões terrestres. Então, que se era possível, então, levar as imagens, né, de Nossa Senhora dos Navegantes até as águas, e das águas ali, então, pelo canal São Gonçalo, fazer a procissão marítima, que ali, então, a capitania dos portos, então, a marinha se organizava, então, para manter normas, regimentos, regulamentos, então, e também mostrar o devido respeito, né, à protetora das águas. Isso não foi diferente, então, em São José do Norte também. Então, existe divisão uso diverso do espaço, então, o espaço da procissão terrestre, então, onde se ocupa as ruas do centro histórico, então, e a homenagem nas águas, então, a navegação que marítima, né? Então, o canal da Cunha, então, já é considerado, então, mar, então, ali se dá uma procissão marítima, né? Diferente da procissão de Pelotas, que é uma procissão em águas doces, então, né, fluvial. Então, o que nos diz, então, o contato com as águas é essa experiência mítica do elemento água, né, de estar nas águas e a possibilidade de agradecer, do contato com o espiritual, né, do contato do humano, do nosso humano com o sagrado, com Nossa Senhora através das águas. Então, principalmente, é a possibilidade de ofertar, né, no caso de Iemanjá, então, existem oferendas específicas, né, que se conhece, que são feitas na festa, então se oferecem pente, doces, flores, enfim, e se percebe na festa de Nossa Senhora dos Navegantes a oferta da vida, então a oferta dos milagres. As pessoas levam as crianças que foram curadas, né, com indumentária de anjo, as pessoas fazem penitência em agradecimento a alguma graça recebida, enfim, levam também flores e velas. Nessa relação, onde o espaço, a festa, então, religiosa, é um espaço propício onde é possível, então, demonstrar esse respeito e se relacionar também, né, essa relação com o sagrado. Então, são espaços que devem ser preservados, né, na atualidade. E como preservar esses espaços, né? O que nos diz hoje, o que significam essas festas para nós hoje, essas festas bicentenárias, que são patrimônios culturais e materiais do Estado, e o que significam hoje, né? Então, nos trazem essa, em Pelotas, sobretudo, como existe essa... esse contato direto, então, das procissões de Nossa Senhora dos Navegantes com a festa de Iemanjá, que acontece na Polonésia 13. Então, ali se expressa o respeito à diversidade religiosa. Então, como hoje é imprescindível falar sobre esse tema, né? O respeito ao outro, o respeito à cultura do outro, à fé do outro. Então, as festas hoje... nós podemos interpretar a importância desse reconhecimento da importância da diversidade cultural e religiosa, e também nos mostra também como essas festas são suscetíveis, são vulneráveis. Então, por exemplo, se houver a poluição das águas, não haverá o pescado, e por consequência diminuirá então a atividade pesqueira. O filho do pescador, de repente, não opte, né, manter esse ofício da família, né, pela dificuldade, então, da poluição das águas, por exemplo. Então, essas festas, sobretudo hoje, vêm para nos indicar caminhos que levem à sua continuidade. Então, essa é a maior preocupação hoje, que nós possamos... oferecer condições para que os grupos possam continuar organizando essas festas, porque são momentos, são lugares onde se come junto, se bebe junto. Então, a gastronomia, a música, a cultura é expressada, né, pela comunidade de uma maneira muito fluida, muito positiva. Então, são momentos que devem ser preservados, então, nas comunidades. Os trabalhos estão disponíveis, né, no repositório da universidade, né, na página do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Quem quiser ter acesso na íntegra, fique muito à vontade, vai ser um prazer, então. E me coloco inteiramente à disposição, né, para quem gostaria de algum questionamento, alguma... reflexão que queira contribuir. Atualmente sou professora, docente, então, na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, no curso de Tecnologia em Gestão de Turismo. E, novamente, então, agradeço o convite, a oportunidade, o espaço, e desejo um ótimo final de semana a todos. Estamos de volta aqui. Acho que ela mais... pontuou, né, nesse áudio foi a questão do sincretismo, né, pelo menos que eu pude destacar. E termo esse que eu acabei tirando lá das leituras que eu fiz, tipo, que a Marília Cosby, né, ela vai chamar de encruzilhada, né, do José Carlos Gomes Anjos, que seria em substituição a essa noção de sincretismo, com o intuito de considerar as múltiplas entidades, divindades e manifestações religiosas que se cruzam durante os festejos. E me traz também essa... diferentes associações, né, que se dá a essas divindades da água. A não ser se o... PH tem conhecimento, mas algumas mitologias indígenas trazem isso, né? Não sei se tu tem alguma coisa pra... Na verdade, o que eu mais sei, né, dessa questão de mitologia com água, agora tô até lembrando sobre isso, que, como eu falei, eu uso muito Rosa e o Juracida Veiga, que são dois doutores em antropologia que fizeram seus doutorados, né, com os Kaingang. E se eu pudesse falar alguma coisa sobre água para os Kaingang, né? Primeiro que foi um dilúvio que matou Kamehameha e Kairu, que são os dois metais, começa, foi... a água, ele é o elemento que consegue, aí falando de fluidez, né, de transporte, enfim, ela passa pelos três níveis de mundo dos Kaingang, que é o nível de baixo, que eu não lembro agora, que é o Numbe, todo dos defuntos, no mundo dos mortos, o nível Terra do Alto, não lembro agora, mas se não me engano, onde estão as constelações, o Sol, a Lua, os deuses pra ele, e o mundo social deles, né? E a água, ela consegue fazer esse transporte pelos três. E tem outras maneiras de você acessar os outros também. São pela, através de caminhos encruzilhadas, mas a água é o único que tá diretamente ligado com os três. Além disso, como eu falei, né? A água que vem no topo da serra é água diluvial. Foi essa água que matou os dois, né? A água que corre do leste pro oeste é a água que leva à morte. E o mundo dos mortos, o Numbê, localizado fisicamente, digamos assim, pra Juracia da Veiga, tá no oeste. E aí eu fico pensando como é que essa água que tá nesse sepultamento, nessa pedra funerária, como é que ela faz esse transporte, ajuda a alma do morto? Não sei, é alguma coisa que eu tô querendo pensar um pouco mais pra ter uma conclusão melhor. E essa questão da encruzilhada, eu acho que é realmente essa noção da até da dessas, não sei como eu posso destacar, quando um filho de santo vai e faz a sua, né, oferece alguma coisa, a sua o quê? A sua oferenda, no caso, pro isso. Depende do que está se ofertando, né? Na realidade, pode ser em agradecimento, geralmente a gente paga o serviço adiantado, né? A gente faz um serviço e a gente faz, né, uma bandeja ou algo do gênero, pedindo alguma coisa. Por exemplo, a gente pede para o Bará para abrir nossos caminhos. Iemanjá geralmente é muito associada, muito mesmo, gente, ao equilíbrio dentro de casa, né? A digamos assim, um lar harmonioso, né? Não se faz tanto para casamento com Iemanjá, mas Iemanjá geralmente é o equilíbrio de dentro de casa. E a gente oferece, geralmente está relacionado às comidas, mas a água está, quando você é um filho de santo, a água está o tempo todo na sua vida, mesmo que você não seja, por exemplo, da Iemanjá, você seja de outro orixá. Quando toda semana, no dia do orixá, a gente vai lá bater cabeça, a gente acende uma vela pro orixá e a gente enche a quartinha, que parece uma garrafinha, ela é de cerâmica, não é uma garrafinha, é uma coisa um pouquinho mais grossinha, quartinha é o nome. E a gente enche de água, porque o orixá bebe dali. E a gente também oferece de comer, então é o ecó. E o ecó geralmente é a água e o mel, quando é Oxum, Iemanjá e Oxalá, ou a água e o dendê, para os orixás de guerra, ou a água e o azeite de oliva, quando é para o Xapanã. Então, a água tá aí também, né? E para na maioria dos serviços que a gente faz, assim, a gente pode fazer na beira da praia, porque os povos de praia é Oxum, Oxalá e Iemanjá, então, para os três, a gente pode fazer na praia, né? Ou também pode ser em rio, cachoeiras, mas em Rio Grande, por exemplo, a gente faz muito na beira da praia, principalmente quando é segurança para Oxalá, assim, né? O Oxalá é o pedido de misericórdia, é o grande pai, então a gente corre na hora realmente, principalmente para doenças, né, e tudo mais, e aí a gente faz na beira da praia, que é com os dois, aí é o casal mesmo, Oxalá e Iemanjá. E tem uma coisa que eu acho que é muito característica, é assim, o orixá se ocupa da gente, né? O termo correto não é incorporar. Quem incorpora é porque vem de fora, né? É uma entidade. É aquela visão moderna ocidental, católica, do diabo, do demônio, ou então na visão da Umbanda mesmo, uma entidade. Ela existe, mas ela tá fora de você. Ela te acompanha, mas ela tá fora de você. O orixá é muito mais complexo do que isso. Todos nós nascemos com orixás. Todos nós nascemos com uma força inerente de nós. Então, o orixá, como não está fora, ele não incorpora. Ele se ocupa. E uma vez que ele se ocupa de nós, aqui no batuque a gente não pode saber. Por exemplo, se aconteceu da Iemanjá chegar em mim, a Angélica não pode virar e me falar que eu vou me virar, vou ficar louca. Tipo, vou dar na tua cara, entendeu? Não, não vou dar, tá? Mas é só uma representação. E aí, por exemplo, o orixá foi embora. O que é que a gente faz? A gente pega a água da quartinha e, né, espirra, quase cospe por cima da cabeça da pessoa. Aqui tá o orixá. Aí a gente coloca um pano branco, cospe com água pura em cima na cabeça, porque ele vai, né, com essa água. Você tira o pano, você dá um, dependendo, geralmente você dá o mel, né? Você dá o mel pra esse orixá. E pra esse orixá o quê? Pra essa pessoa, que já é uma pessoa, né? O orixá já foi embora. E você dá água. Uhum. Como se fosse pra ela se recompor. Então é tudo muito com isso da água. A água tá sempre muito presente. O líquido, né? É principalmente a água, assim. Os outros que são... Não é tempero, né? Mas os líquidos sagrados, que é o mel, azeite de oliva... Até as bebidas, né? Que se oferecem. O dendê, ele sempre vem muito acompanhado de água, né? Ou, a não ser que a gente vá preparar uma comida de axé. Aí a gente coloca, né? Acho que é isso. Mas o que mais eu fico pensando e que eu fico associando agora nessa discussão é que a água, ela é essencial para nossa vida física, né? A gente sem água, a gente não é nada. E uma sociedade sem as suas mitologias e sem os seus... sua religiosidade, de fato, também ela morre, né? E como essas mitologias sempre têm essa ligação com a água. Então, essa água está perpassando em todos os aspectos da vida, tanto social como cultural do indivíduo, né? Eu acho que é isso. Acabou não dando tempo da gente falar até do cristianismo. É, gente, uma hora e meia é muito pouco de programa. Então a gente vai encerrando o programa hoje. Agradecer a todos pela presença, nossos convidados. E a gente teve também a presença de dois colegas do primeiro semestre que vieram conhecer, o Ítalo e a Gabriela. Bem-vindos. Glene também, bem-vindo ao programa. Então, muito obrigada, voltem sempre, o programa está sempre aberto para vocês. E a gente vai terminar o programa com Águas de Março, da Elis Regina. Bebam água. Hidrate-se. Muita água, hidrate-se. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regado, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro içado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé.